5135, código transponder, controle 208. Voo 1094. Voo 1094, saída Momo, transição Frutti. Momo, Frutti, voo 1094. Seguimento correto, código de operação. Voo 1094. Pois 1094. Desça até 4 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 208, vai nas. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 621, não passa 1500 na Dael. Confirme quem chamou o controle. É o gol no 621. 621, prossiga. Decolado, passa 1700. Gente, contato na decolagem, suba conforme autorizado, vigilante. Gol no 621, solicita se possível o coordenação para de Leda. Vou ir direto Leda. Autoridade direto Leda, agora no 62. No localizador aqui 1-0-1-5-6-1. 5-6-1 no passador, na complete final ILS, chame a torre, 118-95. 18-95, no 5-6-1. Aqui é com Delta, qual a atitude que está mantendo? Como que eu recebo o seu modo Charlie, 1800 pés? 6-1 no localizador aqui 1-0. No 5-6-1, no repórter baixado travado. Reportará. Descido até 500 pés, 1016 ajustes, informe atingindo o Mike Acudelta. Eu vou no 62 ou não? 621, quando possível, é coordenação com o centro Recife para a voa posição motiva. E aguarde. Obrigado. Bom, no 62, desça para 2000, autorizado final ILS XZ, reporte localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, reportarei no localizador, gol 1162. Pouso autorizado na 0, gol no 561. Bom dia, via chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1-0 no meia. 3000 no 0 no meia, pode boa, ITAP? Autorizado, ITAP. ITAP, beleza, no 0. Tente porte através de Pituaçu, ou visual com campo, Mike Delta. Estou recebendo 200 pés. 561 no solo 09, direita 1219, boa. Solo Salvador, 1094, feedback funcionamento. Polo 094, feedback funcionamento, chame tá. Tomar ataque, 1094. Polo 561, táxi de alfa, chame a das letras. Alfa, chamou antes das letras, 561. Ok, chame a torre 1895, como é que modelo? Oi, Salvador, papapá, Magneto Delta, passando o quinto ator na torre da ponte. Mandei a torre da ponte, reporta na vertical, visual com o Boeing que aproxima para o 90, como é que é o Delta? Na vertical, contra a ação, portão 016, informo que está 1,5 milhas à direita do eixo da Star. Sanidão 150, voo no 621. Ok, o 621 não aguarde transferência com Recife. O 62, completo final ILS, chama a torre, 118.95. 118.95, estabilizado, obrigado. A Juliette, portão 1-1. É, vai seguir o Follow Me no Traverso 62. Ok, está autorizando a Juliette para o 1-1, seguindo o Follow Me. A partir do 0-1, com o 9-5-1. Follow 1-62, check trem, pouso autorizado 1-0, vento 2-0-0, graus 1-4-9. Teve pouso, pista 1-0, gol 1-1-62. Paqueco Delta, próxima vertical de Itapuã, visual com gol nacional da 1-0. Para separação, vai fazer um 360 pela direita. Gente, como é que eu criou 360 pela direita? Após autorizado o cruzamento, a retaguarda do gol, sem ter vindo com tráfego. Após 360, vai cruzar a retaguarda do gol para a base pela direita do 1-7, Paqueco Delta. Segundo 1-62, só informando, um helicóptero 500 pés no setor sul do aeródromo não interfere a sua aproximação? Gente, gol 1-1-62. Gente, 1-7-4, gol 1-0-4. Fica no centro em 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-6-9-5, bom dia, agora 1-2. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 1-0-9-4, próximo ponto de espera, pista 1-0. Voo 1-0-9-4, pegou, pois o pouso companhia na curtíssima linha, mantém 1-0. Pouso, pouso ali, mantém 1-0, voo 1-0-9-4. Mike, é cruel, autorizado, cruzamento, reporte final 1-7, baixado, travado. Passará, o Mike é com Delta, final da 1-7, 1-7. 1, 162 no solo, 14 direita, 121, 9, boa. 1219, obrigado. Diego, ou no 62 ligou a pistão no Zé? Então, no 62, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Táxi de Alfa, chamante da Juliette, ou no 62? Está entendido que vai pousar em Valença. Sente, frequência livre para coordenação e pouso. Zulu Atlas. Pela direção do Monsete, contra embaixo travado. Autorizado, Mike Eco Delta, vento 190 graus, 159. Inflito pouso para Mike Eco Delta. Alinhado pronto com 1094. Frequência autorizada 190, vento 190 graus, 159, gol 1094. Iniciando 094. Vamos pôr, até lá. Valeu, filho. Obrigado aí, bom voo. No 62, autorizado em ingresso para Juliette, portão 10, atente para o Colombino, que é 10-62. Ok, táxi via Juliette, para o 10, seguindo o Colombino, ou no 162. Delta no solo, 117, livre estacionar, frequência livre, boa. Controle Salvador, bom dia do gol 1094, decolado na Momo. Gol 1094, suba o 370 na saída Momo. 370 na Momo, gol 1094. Seu controle autorizar, com referências, o gol poderia voar Cogbo. Cogbo. Maravilha, Cogbo na prova, agora no 094. 6200, complete final ILS, chame a torre 1895. 6200. Salvador, muito boa. Tá. Muito bem, chame a 6200, estabilizado. É 200. Vento 1900, 015, nós. Pouso autorizado, 90. Fique pouso, 200. Sim, pera, trofala. Primeiro lado que chamou o salto. Salvador, bom dia, Chanel 62, 55, Baiano, Fari. 255, autorizado de chegada a Mari, desse mantém a 050. Mari 050, 255. Ok, Cometa 1903, mantenha a chegada a Bonf e aguarde para continuar a descida. 1903, continuando Bonf e aguarde para continuar a descida. Salvador, siga, Cometa 21. Boa noite, 64, prossiga para Salvador. Boa noite, 64, prossiga para Salvador. Aguarde o gol 864, mantenha uma escuta. Setor normalmente é 260-1288. Será minha frequência o gol 864? Cometa 103, desça para 2000, ajuste 10 no meio. Cometa 103, autorizado 2 na 10. Direita, 1-2-1-9-2. Já tem o braço da direita, já tem o braço da direita. Siga, Cometa 2-1. Gente, Cometa 2-1, não guarde muito rápido. Salvador, boa, tira a Chile 6200, livrou. Chile 6200, SV Alfa, reporte antes da Juliette. Tá, Chile 6200. Cometa 2-1 no protocópio. Cometa 2-1, autorizado Belo Horizonte, nível 1, 960, via Gulf, 677, 10 Ilhéus. após segue Whisky 1 e segue conforme a rota do plano. Decolada 1-0 com a primeira curva direita. Saída da El, Coral, transponder 5-1-4-6, a sequência do controle 1-2-0-8. Zero nove quatro, passar 160, chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. Bora 2005 alternado, 2545, Gogô 1-0-9-4, uma boa semana. 5-1-4-6. Meto 2-1-4-4, chame quando passa para estacionamento. P200, ingresso Juliette para o 04. Juliette 04, P200. Cometa 2-1, reversionar, chame táxi. Metal 103 autorizado, sinal de LS X-Ray, reporte localizador. Metal 103 autorizado, reportará com localizador. Chané 6255, desça para 3000, ajuste 1016 e inicie redução para 220 nós. 3016, 220 nós, 6255. Como está em curso uniforme, está pronto para quatro. Autorizado Santos Dumont, nível 340, veio para o Zulu 1-0, Smart, Juve, Barbacena. Decolador 1-0 com a primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Santos Paulo 5-1, secundária, frequência de controle 1-2-0, Sima 8. Autorizado Juve 340, 1-0, Smart, Juve, Barbacena. Fala da El, Leda, Motiva, 1-2-0, 8. 4207, pedir mais para a gente, estacionamento do pushback. Paulo Salvador, Bom dia, até 319, no centro da Uniforme, Galeão 360, autorização. 390 para Galeão.4. Autorizado, conforme 340, upper Zulu 10, decola da 10, com curva direita, da El Leda, Motiva, o transponder 5154 e o controle 208. É o TAN 3191, está no portão 5, chamará para o pushback, pelo menos. Sempre para o pushback, o TAN 3191. Chamará. Milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre 118.95. Pessoal 03, chamar a 1.185. Meta 21, autorizado táxi até taxiway hotel, para manter a posição, aguardando para autorização para cruzamento da pista. Conformará estabilizado na Cray 6255 para 2000. Salvador, TAN 3895, autorização Guarulhos, nível 360. 3895, você é Vitor, aguarde cópia, prepare a saída da Elida Motiva. Poder confirmar a saída? Confirmar a saída? Da Elida Motiva. Ok. Seu 4207, desde o pushback, saneamento, chame táxi. Vito 0 graus, 1-4, nós. Meta 1-0-3, resposta 1-3. Informação após o pouso, o senhor passa a taxiway hotel e aguarda a autorização. Meta 1-0-3, passa hotel e aguarda a autorização. 3-1 na escuta. Só a portadora. É, prossegue até a cabeceira para decolagem ou decolarei à esquerda a partir da intersecção? Eu entendi que prossegue a decolagem. Decolarei à esquerda sentido no zero, partir da intersecção até ou prossegue até a cabeceira no zero? Então, inicialmente mantenha a presente posição agora. Dois Salvador, Chané 6255, final na zero, passou Duna. 6255, Luxânia, continua a aproximação. Número 2, pouso Salvador, guarda a pista livre. Aguardando, 62, Santos. No 864, desça para 2000, ajuste na 095 e fala no localizador. Desça para 2000, reportar no localizador, na 095, gol no 864. Comenta 21, está autorizado o cruzamento da pista. Táxi via Delta, Alfa, chamante da Juliette para o táxi, o Comenta 21. Fala Salvador, até 3191 no portão 5, pushback Flamengo. Até 3191, aguarde para pushback Flamengo. Para o táxi 4207, 80, volta para apenas 13h45. Livre táxi, repate 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre, 118, 95, altímetro 1016. Apenas táxi, repate 1 no Índia, 95, vamos lá. Muito obrigado, 4207, com 16. Comenta 21, mantém a posição antes da Juliette. Vento 190 graus, 159, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, 6255. 340, Zulu 1-0, print, depois Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, print, decola da 1-0 para a primeira curva direita, saída da El, Lida, pois Lida, Montes, responde 5163, a frequência do controle 1-2-0-9. Comenta o número 3, estaciona na parte militar, frequência livre. Atualizar 340 para Guarulhos, na saída da El, primeira curva direita, 563 no transponder e o 120.8, tá, 3895. 3895, roda UP Zulu 1-0, Bridge, UP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, Trip. Ok, UP Zulu 1-0, Bridge, UP Zulu 1-6, BHZ, direto Trip, direto Porto de Caldas, o TAN 3849-5. 3895, seja o resto em posicionamento por SPEC. Chamando, beleza. Comenta 21, segue o Embraer da Azul até o ponto de espera, Vila Juliette, parte 1, no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-1-5. Cuidando com a equipe de solo, após a passagem do Tucano. Na Força Aérea está autorizado o pushback de treinamento, deixa eu notar. Passando a autoridade de contra-ataque, está 3-0. Para o controle. É o TREP 5220, estamos atingindo 150 na Prodimare. Ok, autorizado chegada a Mare, desça para 3000, ajuste 1-0-1-5. 1-0-1-5, número para posto? Ou 2. Número 1, não. Tá ali voz TAP da presente, 5220. 5220, graças. Autorizado azul 4207, vento 190 graus no 3 nós. Desde a falagem azul 4207. Chile 6255, táxi VA, fechamento da Juliette. Chamante da Juliette, 6251. Tempo pode esperar o comento 2-1. Decolou 40, controle 1208, boa. Obrigado, bom dia. Decolou 790, Vitor, confere, eu guardo minuto cópia, prepare sair da Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, obrigado. Viu. 40, confirmar azul, 4207, suba o nível 340, saída da El. 340 na Adael, 4207 na Azul. Estabilizar ILS, gol 1864. Ok, complete final ILS, torre 1895. 895. Salvador, gol 1864, bom dia. Passar o marcador externo, baixar a travada, aproximação em ILS, X-ray. Sua Juliette. Chanel 225, tem condições de ingressar a Juliette com o tráfego da TAM, puxando 05 para dentro do PAD 3? Não, fiamo. Então, Chanel 225, autorizado ingresso a Juliette para 0.4. Pronto, 7.0. Cruzado Recife, nível 370, veio por isso 5.8. Decolada 1.0 com a primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, responde 5.1.66, presença do controle 1.2.0.8. Cruzado 370.8 para decolada 1.0, esquerda, presença do controle 1.2.0.8. Gol 1790, confirmando 3.5166. 3.5166. Cimento correto, entrando com o SPEC. Amaral, gol 1790. Está 3191 com 132 POB, alterna Campinas, 4 horas de autonomia para o SAP. Está 3191, no Evitax, V-Pate 1, no Indy, ponto certo, chama torre 1895, centímetro 1015, segue o Airbus da avião, ingressando pelo 01. Vai liberar via Índia e 381 no ponto espera para 3.1. Alô 556, você em curso Vitor? Está pronto para copy? P5220, desça para 2000. Ajuste 1.0, 1.5. Descendo para 2000, ajustado 1.0, 1.5. Frequência do controle 1.2.0, decimal 8. Salve Salvador, são 3895 no gate 3 para pushback estacionamento. 3895, livre para o espécie de estacionamento, sendo táxi. Chama táxi 95. Ouro 962, chegada a Mari, deixa eu manter a 050. O 962 mantém a chegada número 3. Quero chegar, 962. Decolar dos 46, controle 1208. 208, comando 21. Salvador, Cometa 21. Cometa 21, prossiga. Cometa 21, decolado aos 45. Procede na saída da El, 2 Coral. Ok, Cometa 21, voe direto Coral, suba ao nível 160, vigilância. Cometa 21, direto Coral, 160. Sete zero oito dois, prossiga. Três um nove um, autorizado a alinhar e decolar, agilizando manobra, restrito a 2000 pés, coordenação contra o Salvador. Sente, restrito a 2000 pés, autorizado a alinhar e decolar, da 10. 95, continuando 15 na borda, teve táxi via Índia, ponto espera, chama a torre, 1-9-5-8, metrô 9-0-9-5. Vitor Mike Charlie, ajuste 615, pode para cruzar a Bahia de Todos os Santos e ingressar no litoral. Fala, Góis, passa para frequência em 225, Góis. Vá. Guardado. 4207, passa 170, chama o centro 1251, antena 13395. 251, qual é a secundária? Secundária 13395. 3395, boa. Azul 4082, desça para 2000, ajuste 1095, reporte localizador. 2000, reporte localizador, 4082. 5220, check 3, pouso autorizado no 0, vento no 90 graus, no 39. 5220, embaixo checado. Can 3191, decolar 249, controle 1208. 208, boa, 3191. Voador, bom dia, até 3191, decolada na nossa ajuda da El Leda, cruzeiro 1307. Ok, 3191, suba ao nível 340, mantenha rumo de decolagem após 4000, autorizado voar direto Leda. Mantenha proa após 4000, direto Leda, subindo 340, até 3191. Tá 3895, ele mantém cabeceiro 90. Cinco dois dois zero, solo 51, ele tá direito, chama o solo 21,9. Triple 5220. 2220. Solo ao 51, livre direita, solo 1219. 1219, 5220. Cruzou 4000, tá curvando à direita para de Leda, 3191. Ativo, vou em Leda, 3191. Leda. Solo, trip 5220, vai ingressar na Alfa. 5220, táxi autorizado Alfa Quilo para o FAT 3. Alfa Quilo, FAT 3, 3P, 5220. Trade 30 de autonomia? Dando agora, no futuro. Entre na informação, Vitor. 0-1-5. O 050. Espera para o 050. Pode manter a proa aqui, tá? Autorizado, tá? A proa, 2, 4. Descida, gol 962. 962, 2000 pés, sem restrições, autorizado LS, ajuste 1015. 2000, está mantendo qual altitude? 500 pés, sem reporta no Parada Bar. Libera a restante altitude e velocidade, tá? 3804 inicialmente vai descer até o 050. Estabilizei ali, ajuste 4082. 4082, final torre 1895. 1895, ajuste 4082. Salvador, bom dia, Azul 4082. 4082, continua a aproximação, reporte térmico, trem checado. Porto Arazo, 4082. Para Salvador, gol 1956, ponto de espera, pronto. 156, mantém o ponto de espera. Pesado direto dela, 3895. Autorizado, Del? Eu ativo direto da El, já tá voando, tá 3285. Tá 3191, autorizaria com a direto Montiba. Confirme. É o TAN 3191, solicita a vossa posição Montiba. Guarda a coordenação com o centro 3191, no mantê-la sem. Guarda. 4082. Gente, faça o cheque no equipamento transponder, ainda não estou recebendo, reporta parte de Pituaçu. Eu informo que não estou recebendo seu transponder. Marinha 7082, o Força Aérea 1438, na escuta do Tático, 12250. 7082, agora sim recebendo o transponder 0241. Chama agora Recife 1251, Fernando 13395. 251, 3395, tá 3191, agora. É 2, completa sinal, 118.95. Comia sem condições de alinhar, manter e decolar sem que autorizado, de imediato. Afirmativo, mantenha o litoral 500 pés para ingresso no circuito, chama a torre 118.95. Aproximação. Reporte externo, tem de pouso baixado, travado, informe aeronave da companhia iniciando rolagem. Área. 4082, solo 58, livre à direita, chega solo 121, decimal 9. Azul 4082, táxi via Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, azul 4082. É autorizado 2 mil pés sem restrições, 1015. Autorizado LS, reporta estabilizado. 2015, Salvador, Oceaner 6213, canal 04, estou decolando a nível 380 para Galeão. Oceaner 62, Oceaner 3, Oceaner, chamou? Afirmo. Controle 08195. Polo 962, livre pouso, fica 10, vento 19 graus, 139. Teve pouso 10, baixou essa voa 962. Repito, transição Motiva Dael, Leda, Motiva Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Aciona 5171, controle 1208. 360, Dael, Leda, Motiva. 5171, 20, 1208. Alugão 790 para o pushback em saneamento. 6213, cotejamento correto, reposte pronto 104. Vou estar pronto no 4. O gol 1790, guarda 1 minuto, copy. Posição 1 minuto para o push. Guarda 1790. Juliette para o 08. Perno 1-3395-3895. 351-3395 da 3895, bom dia. É 7082, prossiga. Tá na vertical do farol de Itapuã. É 7082. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte para girar base, vale não padrão pela direita, circuito 17, Marinha 7082. Então tá entendido, autorizado cruzar a final da 1-0 e a pista 17. Marinha 7082, confirma, pouso na 1-0 ou no 7? Cia, com o chão, tá. Salva gol 1962, livrou na sua escuta, bom dia, boa tarde. 1962, Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1962.